Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Agora estamos também no Porto, convém sempre lembrar uma saudação especial a todos os que nos ouvem na Cidade Invicta. Este programa, é verdade, fala só sobre políticas de Lisboa, mas há com certeza, dizemos sempre, pontos comuns com a cidade do Porto. Hoje temos o Carlos Ardisson do CDS, o António Proa do PSD, a Inês Drummond do PS, em substituição da Carla Madeira, e a Ana Jara do PCP. Hoje vamos falar do Val de Santo António e também de um acordo com a JCDECO, depois de muita polémica sobre o tamanho dos painéis com mensagens eletrónicas negociados no tempo de Medina, dizem uns, já por moedas, dizem outros. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. Ora, vivam, boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel, de debate hoje. O meu primeiro minuto é para assinalar o facto de ter sido inaugurada neste fim de semana uma escultura de homenagem ao empresário Vasco Morgado, um empresário que foi empresário de teatro durante 40 anos, que produziu mais de 1000 peças de teatro e que foi o responsável pela dinamização de vários teatros muito emblemáticos na cidade, alguns dos quais já não existem, outros que foram recuperados. Eu refiro o Monumental, que já não existe, o Maria Vitória, o Capitólio e o Laura Alves, este também já não existe. Como se pode observar pela referência que eu fiz aos teatros, foi um dos principais responsáveis pela dinamização do Parque Mayer, constituindo o Parque Mayer como uma referência e um símbolo popular da cultura em Lisboa. Eu faço esta referência, primeiro porque é justa esta homenagem a quem dedicou parte significativa da sua vida à promoção da cultura, em particular do teatro, e mais particularmente ainda ao teatro mais popular em Lisboa, como muitos teatros de revista. E esta referência é pertinente também porque o Parque Mayer persistiu com fases de decadência, de quase extinção, mas que parece vislumbrar-se agora a recuperação de algum dinamismo no Parque Mayer, com a recuperação recente de dois teatros e com a recuperação previsível do teatro que ainda não foi recuperado, e isso é muito importante para Lisboa. E é importante também referir esta homenagem, porque é notória a homenagem, a promoção e a aposta na cultura na cidade de Lisboa. O orçamento que recentemente discutimos aqui no programa tem uma verba que é a mais alta de sempre destinada à cultura pelo município de Lisboa, e é ainda de referir para o programa Um Teatro em Cada Bairro, que procura também dinamizar esta arte na cidade de Lisboa. Muito bem, Ana Jara, o seu minuto, por favor. Muito boa tarde aos nossos ouvintes e também aqui no estúdio. O meu minuto vai para o lançamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa. Se calhar alguns dos ouvintes não sabem o que é um plano diretor municipal. Ora bem, um plano diretor municipal é um guião para o desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. O plano atual já tem 12 anos e já passou o prazo, e nós, CDU, consideramos que o seu efeito já é nefasto para a cidade. E é nefasto porque toda a gente percebe que a cidade atual expulsa pessoas, a habitação é demasiado cara, escassa, enfim, a custos impossíveis, ou então também já todos vimos hotéis a aparecer em cada esquina, e isso de facto tem e acarreta múltiplos problemas. Tudo isto é permitido porque há um plano diretor municipal que assim o definiu, e portanto por isso consideramos que é momento de fazer esse lançamento e de refletir para os próximos 10 anos. Nós estamos quase no fim do mandato, sem que o PSD e o CDS avancem com um PDM, que deveria ter sido lançado neste mandato. Não foi, e portanto nós, CDU, adiantámo-nos e portanto lançámos este procedimento que vai a votos e terá o seu desenvolvimento se assim for aprovado. Nós lançamos um procedimento para um plano diretor municipal participado, que é uma inovação. Os planos diretores municipais de Lisboa nunca foram participados pelo público, pelos cidadãos, pelos grupos, pelas associações, coletivos, enfim, quem quiser participar. E nós definimos 5 pontos em que este PDM tem que ser pensado. O primeiro tem a ver com a habitação e é enfrentar a crise habitacional em Lisboa, por exemplo, com a reserva de terreno para a habitação acessível ou com o regulamento do turismo, neste caso especificamente a questão da hotelaria, que é mais do que importante regulamentar. O AL já está regulamentado, os hotéis falta regulamentar. O segundo ponto é a mobilidade, portanto trata de um sistema de mobilidade assente no transporte público, articulado à escala metropolitana, por exemplo, com uma correta definição dos corredores de bus, enfim, uma série de terminais que são muito conflituantes e muito confusos e que nós queremos planear para poderem ser, de facto, interfaces adequadas à cidade de Lisboa. O terceiro ponto é a sustentabilidade e resiliência ambiental, enfim, estas medidas de adaptação climática que passam pelo urbanismo, pela definição de espaços verdes, pela mobilidade e pelo edificado, na redução, com a redução das emissões de carbono na cidade. Para terminar, Ana. Para terminar, só me faltam dois pontos: os equipamentos culturais, sociais, desportivos, de abastecimento e segurança. Toda a gente percebe que faltam mercados bem localizados, têm desaparecido, ou por exemplo as esquadras que estão também, foram no último mandato, muitas foram fechadas. É preciso que este sistema de esquadras volte a existir, a casa de banho, as casas de banho públicas, que também se fazem muita falta aos municípios de Lisboa, têm que ser definidos como uma rede a uso da cidade. E finalmente a ideia de uma cidade regional, de uma cidade que é uma cidade metropolitana, que é uma ideia de planeamento que tem faltado nos últimos mandatos. Portanto, a maior parte das pessoas entende isto. Nós vivemos numa cidade que tem uma escala metropolitana, é uma grande metrópole, e o planeamento dos transportes, enfim, até com a saída do aeroporto e a construção de uma nova travessia no Tejo, uma nova ponte, tem cabimento no próximo PDM, bem como a discussão do futuro dos terrenos do atual aeroporto, que terá que sair da cidade de Lisboa. Carlos Artes, no seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes em Lisboa e no Porto, cumprimentar os colegas de painel, hoje cumprimentar a Inês em especial, que está connosco. O meu minuto vai ser dedicado à ocupação do espaço público pelas esplanadas, pelos aqueles bocados em frente aos cafés e aos restaurantes que as pessoas se habituaram a ver com esplanadas, mas que com a reforma administrativa passaram a ser geridos pelas juntas de freguesia, e lembrar que compete às juntas de freguesia determinar se podem existir as esplanadas, se devem de existir naqueles locais, com as dimensões, com os equipamentos que lá são colocados. Tudo isso é definido pelas juntas de freguesia, e dizer que muitas vezes temos, eu em funções de presidente de junta, tenho deparado com a expectativa de pessoas que compram ou que ficam com negócios e que fazem à partida, contam com, têm um passeio muito grande em frente e acham que o passeio pode ser livremente utilizado, que não há regras, que não é nada disciplinado, e isso não é assim. No limite, uma junta de freguesia pode decidir que não há ocupação por esplanadas, e depois, ao fim de 4 anos, a junta é avaliada ou não. Já uma vez a Carla Madeira aqui tinha frisado, a propósito das esplanadas de Arroios, que a prerrogativa é sempre do presidente da junta. São sempre as juntas que licenciam. E chamar a atenção que, por exemplo, no Parque das Nações temos vindo a fazer um trabalho. Quando chegámos, havia um desordenamento, havia esplanadas que não eram licenciadas há 25 anos. Ou seja, nunca tinham sido, e é difícil que as pessoas acompanhem depois as regras, que não vamos impor por impor, é com uma lógica de ser uniforme, tratar todos por igual e corresponder também ao regulamento da ocupação de espaço público existente, e portanto essa definição é muito necessária. Em Lisboa há diversos locais, não só no Parque das Nações, onde isso tem sido necessário fazer, espalhado por toda a cidade. Dizer que no nosso caso temos o feito e que estamos agora a começar a ver frutos disso, com as pessoas a aceitarem e a começarem a remover equipamentos que estavam em excesso no espaço público, mas é um trabalho que demora 3 anos até se conseguir concretizar. Só falar nisto para que os nossos ouvintes percebam que, primeiro, que as juntas de freguesia têm de disciplinar e mostrar as regras e chegar a um acordo com os comerciantes, mas também não o fazem isso por maldade ou por não maldade, é porque são eles os responsáveis pela gestão desse espaço público e pelo seu licenciamento. Inês Drummond, falta ouvir o seu minuto. Muito obrigada, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Lisboa e no Porto e também a todos os colegas aqui de painel, procurando ser muito breve até para irmos aos assuntos da ordem do dia de hoje que a Antonieta aqui nos colocou. Eu aproveitaria este minuto para dar destaque a uma notícia que tomámos conhecimento pela comunicação social, de que foi aberto um inquérito pela IGF à substituição do vereador Diogo Moura quando ele suspendeu o mandato em maio de 2024. Ora, nessa suspensão de mandato foi identificado pelo Expresso que não teria sido feita corretamente e não teria sido seguida a lista que seria obrigatória e, portanto, os preceitos não foram cumpridos por Carlos Moedas. Na altura... Já há umas semanas falámos disso aqui. Já há umas semanas... existe neste assunto, que é um assunto de secretaria, não é? É um assunto de secretaria, mas que coloca verdadeiramente em causa todas as deliberações, todas as deliberações que foram tomadas pela Câmara, que podem ser consideradas nulas ou podem ser impugnadas. E o que é facto é que a IGF veio de facto abrir um inquérito. O Partido Socialista já pediu uma sindicância a esta substituição, pediu uma verificação do quórum e de facto o que reparámos foi que há a situação caricata de termos um vereador que foi substituído por uma vereadora e depois o substituído veio substituir a substituta e, portanto, é uma situação que, apesar de parecer meramente administrativa, não o é, porque coloca em causa o bom nome da Câmara e todas as deliberações que foram tomadas desde então, e não é por acaso que foi aberta um inquérito por parte da IGF. Esse inquérito, é preciso termos noção que pode levar, na sequência da sua da análise do problema, pode levar desde à suspensão de mandato até à dissolução do órgão Câmara Municipal de Lisboa, só para termos noção da gravidade. E ainda esta semana, houve um debate na Assembleia Municipal sobre a economia na cidade e sobre o turismo, em que esta questão também vai à baila. Por exemplo, uma decisão do aumento da taxa turística de 2 para 4 euros, no caso de vir a ser impugnada, e percebemos que várias instituições que trabalham na área da hotelaria discordam deste aumento de 2 para 4 euros da taxa turística, isto pode implicar que, se, por exemplo, uma destas entidades vier a impugnar essa decisão com base na má substituição ou a ilegal substituição do vereador Diogo Moura, podem vir a impugnar esta decisão, ou até a IGF pode decidir que a decisão é nula, e causa um grave problema, foi identificado por estas associações, causa um grave problema, que é como devolver esta taxa turística que foi aumentada, como devolver, como é que os hoteleiros que terão que ser eles a devolver, como é que o fazem, tendo em conta que estamos a falar de milhares de nacionalidades, de pessoas que vieram a Lisboa e que aqui estiveram e que pagaram essa taxa turística. Para além de, e eu acho que tocaram na tónica certa, para além da credibilidade que é colocada em causa dos nossos hoteleiros da Câmara de Lisboa, que ora cobra, ora de repente tem que devolver. E portanto esta foi uma notícia que passou de facto um bocadinho à margem, como sendo quase que um problema administrativo. Não é um problema administrativo, é um problema seríssimo, seríssimo, que coloca em causa todas as decisões da Câmara Municipal de Lisboa nestes 7-8 meses em que esta situação ocorreu. Chegou inclusivamente, depois de haver uma nota jurídica da Câmara, que diz que a substituição naquele dia foi bem feita, mas o que é facto se isso, a verificar-se essa circunstância a partir do momento em que o vereador voltou para substituir a substituída, é vereador de pleno direito e, portanto, há aqui de facto um problema jurídico gravíssimo. A situação, a Câmara está na pior crise desde 2007, quando a dupla Santana e Carmona levaram a Câmara à falência. Estamos numa situação muitíssimo grave e que é importante rapidamente esclarecer, naturalmente o Partido Socialista e com certeza todas as forças políticas sentadas à volta da Câmara Municipal, na mesa da Câmara Municipal de Lisboa, naturalmente que procurarão ver o que é possível salvar das deliberações que se tomaram durante este período, para darmos e restituirmos a já está a dar como certo que isto vai dar... Não tenho dúvidas nenhumas, como não têm dúvidas constitucionalistas. Quando é que se vai saber? Universitários. Bom, assim que eu espero que rapidamente... Que a sindicância esteja terminada. E que a sindicância possa estar terminada, mas vários constitucionalistas, a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses também já vai dizer que isto é uma situação muito grave. E mais, será um problema jurídico para muitíssimo resolver. Difícil de é uma bota muitíssimo difícil de descalçar. Vamos então aos temas propriamente ditos do dia de hoje, ACP, JCDECO, a MOP. Ajudem-me, o que é a MOP? É uma outra empresa que é concorrente da JCDECO. Muito bem. E a Câmara... Que concorreu... Também ao espaço publicitário. Ao espaço e que ganhou, quando esteve naquela problemática do concurso, quem ganhou, a JCDECO ganhou, a MOP impugnou o concurso e depois chegaram a acordo e uma parte dos painéis publicitários são vão ser geridos pela MOP. Muito bem. E também a CML, portanto, como estava a dizer, a ACP, Automóvel Clube de Portugal, JCDECO, MOP e CML acordaram a redução dos painéis digitais publicitários de grande formato. O acordo foi homologado pelo Tribunal Administrativo de Lisboa depois de uma previdência cautelar do Automóvel Clube de Portugal para travar a instalação de 125 painéis publicitários de grande formato nas principais vias de circulação de Lisboa para garantir a segurança rodoviária. Como eu disse no princípio, há uns que dizem que foi tudo já negociado, mesmo o tamanho dos painéis, no tempo de Medina, outros dizem que foi já com o atual Presidente da Câmara, com Carlos Moedas. Na segunda circular em Lisboa, um painel digital tinha 100 metros quadrados instalado entre o Estádio da Luz e o Centro Comercial Colombo, será substituído por um painel digital de 22 metros quadrados, não sei aliás se não foi já substituído, devidamente reposicionado, de modo a poder garantir um maior afastamento da via, ficando a 5 metros de distância em relação à berma. Acho que é fácil todos percebermos, mesmo sem estarmos a par desta questão, das questões legais, que um painel publicitário de 102 metros quadrados é um símbolo de distração enorme para quem vem conduzir, não é? É uma televisão gigante com publicidade para quem vem ao volante. Os três painéis digitais de 37 metros quadrados na segunda circular, situados em frente à Escola Superior de Comunicação Social, junto ao Estádio de Alvalade e junto ao Hipódromo do Campo Grande, serão também substituídos por três painéis digitais de 22 metros quadrados, mais afastados das faixas de rodagem e a 5 metros de distância em relação à berma. Carlos Ardisson, vou começar mesmo por si. Eu fico satisfeito com este acordo. Eu lembro-me de estar na inauguração das obras totais na Escola Infante do Henrique e a comunicação social abordar o engenheiro Carlos Moedas ao meu lado com esta problemática. Porquê? Porque tinham aparecido esses painéis gigantescos na segunda circular. E o engenheiro Carlos Moedas dizer nesse dia, estávamos em setembro, no início do ano letivo, dizer que aquilo era inadmissível e tinha que ser reequacionado e, portanto, em seguida o ACP colocou a providência cautelar e, portanto, chegaram a acordo, falaram, abordaram a situação, mas é importante dizer que ainda não havia providência cautelar e o engenheiro Carlos Moedas já se tinha pronunciado na comunicação social que era contra aquele formato que ali estava. Eu já li, e já falámos deste tema aqui no programa, já li os detalhes do contrato que foi acordado, foi lançado o concurso no mandato passado, e não havia o número de área 2.500 metros quadrados a 3.000, e salvo erro, não fui hoje rever, mas até um limite de 120, não sei se não eram mesmo 150 painéis, o que dava, na altura eu lembro-me de dizer que dava, se fossem todos iguais, dava quase à volta de 30 metros quadrados por cada painel. O que é uma sala, portanto, é uma dimensão já significativa. E isso estava acordado, E o que dizia era o limite máximo de painéis, portanto, podia dizer qual seria a área menor que eles poderiam ter. Portanto, se dividíssemos por todos e fossem todos iguais. O que não estava previsto era que eles optassem por fazer aquelas enormidades, aqueles totems gigantes, que eu ainda ontem encontrei, passei na sequência e quarto, esses estão desligados. Já há alguns que julgo na sequência deste acordo que têm as dimensões adequadas, há alguns espalhados pela cidade que já estão a funcionar, eu julgo que tenha sido na sequência deste acordo, que tenha tido ordem para voltar a funcionar, e que não estão também nem a passar, porque era um dos problemas com que quando foi posta a providência cautelar, é porque eu, por exemplo, no Parque das Nações, houve ali na rotunda, à volta do Centro Comercial Vasco da Gama, foram os primeiros a ser colocados. E não havia propriamente uma luminosidade excessiva. O que aconteceu depois foi luminosidade, que... Luminosidade, refere-se. Sim, a luminosidade não era excessiva, não feria os olhos. O que aconteceu foi que, a determinada altura, passaram a fazer uns separadores que dava, parecia um flash para chamar a atenção. E esse sim é que era mais incomodativo. Um fator de distração também. Um fator de distração para a pessoa, quando aquilo passava para outro anúncio, chamava. Eu não tenho visto os que estão a funcionar, julgo que isso também foi revisto, desapareceu essa situação, e portanto é com satisfação que vejo que o que o engenheiro Carlos Moedas disse que iriam ser reduzidos o tamanho, iriam ser adequados à dimensão do espaço, está a acontecer, e que finalmente com o acordo e o objeto do contrato que foi lançado no mandato passado, esteve bastantes anos em discussão nos tribunais, chegaram a acordo, está agora a chegar ao terreno, e Lisboa pode beneficiar da contrapartida que existe pela colocação destes painéis e do mobiliário, que são 8 milhões de euros por ano. Inês Drummond, vou passar assim e peço o vosso poder de síntese, porque senão não poderemos chegar ao som do tema. Temos que fazer um intervalo a seguir, mas Inês Drummond, primeiro vamos ouvi-la. Muito obrigada. Bom, sobre este tema, dizer que este acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Automóvel Clube de Portugal, para a relocalização dos painéis publicitários digitais de grande dimensão, confirma tudo aquilo que o Partido Socialista sempre disse, que há painéis com tamanho desmesurado, como este que a Antonieta aqui falou, em alguns locais, e que essas dimensões desmesuradas, assim como as localizações, nunca foram impostas pelo contrato e pelo caderno de encargos na concessão da publicidade. De facto, Carlos Moedas é useiro e veseiro em sacudir a água do capote, e quando confrontado com um problema... Impostos, mas também não estava previsto que não pudessem ser feitos. Não, caderno de encargos previa uma área total de 2.500 a 3.000 metros quadrados de implementação. Esses teriam as suas localizações e dimensões a serem definidas por acordo com a Câmara. E o que significa que poderíamos ter painéis, porque muitos destes painéis, a sua esmagadora maioria, os painéis têm frente e verso, estamos a falar de painéis, se fossem todos iguais, numa média de 10 a 12 metros quadrados. Isto só para contrariar aquilo que o Carlos Ardisson aqui disse, que não tinham 30 metros quadrados. Com frente e verso, daria uma média de 12 metros quadrados de área. É só fazer as no contas. Entanto, está, no está entanto, no, contrato, no entanto, está, é só mesmo fazer as contas, se fossem frente e verso. Já alguém do PS há uns anos que disse isso, é só fazer as contas. E portanto, desafio a fazer essas mesmas contas. E, portanto, não esquecendo que eles podem ter frente e verso, e, portanto, estamos na área de exposição. E fazendo essas contas, conseguirá rapidamente encontrar aquilo que lhe estou a dizer. Agora, que as medidas são... é preciso dizer que no da segunda circular não foi uma proposta da JCD que eu colocar ali 100 metros quadrados, foi uma proposta pela Câmara, porque nós temos acesso àquilo que a JCD propôs à Câmara. A Câmara tem que validar as localizações e dimensões, e depois, na sequência, a proposta eram 22 metros quadrados, e é a Câmara que propõe à JCD que seja ali colocado 100 metros quadrados. Isto também para que fique claro, e portanto é com muita estranheza que vemos o Presidente da Câmara ficar espantadíssimo, horrorizado, não é? Porque ele é sempre muito teatral nas suas coisas, horrorizado e indignado. Não é o Todo-Poderoso, não sabe todas as decisões. O Senhor Presidente, pois, mas quando fala em público, devia no mínimo ter rigor, mas o que é a primeira coisa que faz é chutar para o anterior executivo, quando a responsabilidade era totalmente dele, e pelo menos devia pedir desculpas por ter induzido a população em erro. De qualquer forma, o ACP vem a correr na defesa de Carlos Barbosa, do presidente do ACP, vem a correr, aliás, deputado na Assembleia Municipal de Lisboa pelo PSD, vem a correr tentar dizer tudo isto está mal feito, tudo isto coloca em causa a segurança rodoviária. Bom, é uma preocupação que se deve ter. Nós temos painéis publicitários que têm na cidade, que têm há muitos anos, como o do Corte Inglês, que suscitam bastantes problemas e bastantes dúvidas, mais pela questão de não conseguirem, das pessoas não conseguirem dormir com a luminosidade, do que propriamente da questão de segurança. Mas este acordo não responde, infelizmente, este acordo não resolve o problema de fundo. E o problema de fundo é deficiente e é má execução por parte da Câmara da fiscalização e acompanhamento deste contrato, e também não responde à pergunta que o ACP coloca, que é, afinal, qual é que é a dimensão máxima ou mínima que um painel deve ter, qual é a luminosidade que deve ou não deve ter, qual é a distância da berma que deve ou não deve estar. Portanto, isto foi um acordo, enfim, foi a forma que Carlos Moedas encontrou de salvar a cara ao ACP. O acordo não foi feito entre o PS, na altura do PS, este não, acordo? Não, estou a falar do acordo que foi assinado entre a Câmara e o ACP, que ultrapassou a providência cautelar. Portanto, na prática, resumindo e concluindo, a concessão que foi feita, o caderno de encargos dizia que competia à Câmara, sob proposta da JCDECO, definir as localizações e dimensões, e este acordo vem provar que de facto foi Carlos Moedas que escolheu mal as localizações, que aprovou localizações erradas, dimensões erradas, e agora vem corrigir, e ainda bem que vem agora corrigir. Mas de facto este acordo entre a Câmara e o ACP não responde a uma questão que foi suscitada pelo ACP e que preocupava muito o ACP, que é qual a dimensão que devem ou não devem ter os painéis, qual a distância à via pública, essa questão. Portanto, na prática, o ACP, a única coisa que diz com este acordo, e que a Câmara permite, o que também nos parece meio estranho, é que agora, para além de todas as localizações e dimensões, passam a ter que ter o agremando do ACP. Bom, a Câmara tem conhecimentos técnicos e deve suportar dos parceiros que considerar necessários, junto das entidades oficiais. Não sei se o ACP tem essa competência, quando temos o IMT ou outras entidades que podem, mais de forma mais competente, dar-nos estas indicações. Bom, o ACP tem uma opinião, todos nós seguramente teremos a nossa, mas este acordo não responde a esse problema. Já ficou claro, mas Inês. Vai poder mudar as localizações, o que é uma boa notícia. Bom, vamos, primeira parte do Fórum Lisboa, voltamos já a seguir a um curtíssimo intervalo. Fórum Lisboa, o que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa, temos estado a falar de um acordo homologado pelo Tribunal Administrativo de Lisboa, depois de uma providência cautelar para travar a instalação de 125 painéis publicitários. Ana Jara, queria ouvi-la agora a seguir. Pode ser o António Pro. Sim, Ana, não, Ana. Bom, eu queria começar por dizer que não é só de painéis publicitários que trata o contrato de publicidade e que não. Que estamos a ver que não correu bem. Não correu bem numa multiplicidade. Trata de também das paragens, dos autocarros novos. Parece, por exemplo. Exatamente. Parece existir uma dificuldade no acompanhamento e fiscalização da implementação deste contrato. Faltam critérios, estes critérios de localização com as dimensões dos painéis são críticos e ainda bem que se estão a resolver, mas resolveu-se isto na segunda circular, mas eu dou nota de alguns outros locais onde isto também não foi bem implementado. Exemplo, a Avenida da Liberdade, que está sobre a Calçada Artística Portuguesa de uma forma completamente aleatória. Portanto, isto também devia ser objeto de correção e de alteração, sim, em grande quantidade e aleatoriamente, a prejudicar a leitura e até a destruir aquilo que é aquela calçada, que é um bem de toda a cidade. Que é uma calçada com desenho, não é? No caso da Liberdade. Sim, da o António Proa pode dizer melhor do que eu, mas, mas na verdade é chocante, não é? Pronto, para além da questão do que o ACP trata, que é, e o IMT também, que são as questões do trânsito e do prejuízo que isso, que isso acarreta e o risco que isso acarreta para os condutores. Depois outro, houve já um painel político do PCP que foi retirado para colocar uma publicidade, um painel da JCDECO. Portanto, também não, estas coisas também não nos parecem fazer sentido e ainda não têm respostas até agora do Presidente Carlos Moedas. E, portanto, isto foi, passou-se no Lumiar, retiraram publicidade política do PCP e colocaram um painel da JCDECO. Portanto, fica por esclarecer. A priori também não se sabe se isto pese embora fazer, nós tendo perguntado bastantes vezes e enviado, entregue, via requerimento, uma série de questões sobre isto. Eu queria dizer muito claramente que aqui na questão dos painéis publicitários está-se a resolver a questão, enfim, pegando por uma ponta que é do interesse privado. No que respeita aos equipamentos do interesse público, que também fazem parte deste contrato, que são as tais paragens de autocarro, os tais sanitários públicos, nada está a ser feito e, portanto, a correção como não nada está... Como nada está a ser feito? Há uma série de paragens novas em Lisboa. A correção não está a ser feita, Antonia, até pelo menos não está a ser feita com tal aprumo e afinco que nós vejamos que há, de facto, critérios enfim, e localizações prioritárias onde isto esteja a ser, ser feito. Portanto, nós tínhamos paragens sem assento, enfim, paragens que, em que cimentaram raízes de árvores, tínhamos paragens sem iluminação, enfim, uma série de coisas que a população se queixava e que nós não estamos a ver. As casas de banho, pagas, pronto, eu falo muito de casas de banho e instalações sanitárias aqui, estas vão ser pagas, não são as tais da instalação pública de sanitários, são uma instalação da JCDECO. Embora sejam úteis, são pagas, também não estão a ser implementadas da melhor maneira. Nós temos notícia de algumas que não estão, enfim, que estão em que não se reabilita aquilo que lá está, retira-se, também se cimentam raízes de árvores, dizem que não é possível porque a instalação sanitária tem que ser toda nova, vão esburacar novamente os passeios, enfim. Há aqui uma consideração que está em falta, que é em relação a este interesse público deste contrato e na visão global estruturada sobre esta implementação de equipamentos sanitários e de paragens. António Proa, este pormenor de cimentar árvores é gravíssimo, porque daqui a uns anos podem começar a cair árvores em cima das pessoas, sim, não é? Sim. Como é evidente, sempre que se afetam as raízes das árvores, esse problema existe. Eu estou em crer que isso não tenha acontecido tantas vezes lugares, assim. Sim. E que esteja a ser resolvido. Estou em crer que a Câmara está atenta, tanto quanto eu sei, sempre que se detecta, isso é imediatamente inviabilizado. De qualquer modo, eu queria começar por dizer uma coisa que, aliás, já não é novidade neste programa, nem é novidade na opinião que tenho sobre a publicidade em espaço público na cidade de Lisboa. Há, claramente, há muitos anos, excesso de publicidade, de suportes publicitários no espaço público. É uma tradição infeliz, diria, do município de Lisboa, que tem visto nestes contratos de publicidade uma fonte significativa de recursos financeiros. Isso não é... O António, aliás, na Assembleia Municipal votou a favor deste contrato, mas fez precisamente esse isso, reparo que eu recordo. Apesar de ter acompanhado com elogios que isto era uma evolução positiva, mas o António fez esse reparo precisamente que eu me recordo. Obrigado. Eu há muitos anos que, enfim, procuro contrariar esta tendência de aumento dos suportes publicitários em Lisboa. Mas aqui diminuiu, António. Podem não ter não, diminuiu. Também. Eu dei nota disso. Dei nota disso e quero ser justo e correto nessa apreciação. Mas, de facto... Lisboa está muito condicionada há muitos anos com estes contratos publicitários e mais. Precisamente, são uma receita significativa e, portanto, isso condiciona também a decisão da Câmara. Ainda assim, Eu acho que claramente, e tenho que o dizer de forma inequívoca, há excesso de publicidade na cidade de Lisboa. Isso prejudica o ambiente, o equilíbrio da cidade, provoca a criação de muitos obstáculos à circulação muitas vezes, provoca estes problemas de segurança outras vezes. Aliás, eu recordo-me, quando tive responsabilidades nesta área, de fazer um combate então às telas publicitárias gigantes. E na altura, recordo-me bem, que os critérios que a Câmara utilizava para permitir ou para impedir a colocação de telas gigantes na cidade eram muito rigorosas e muito restritas, precisamente tendo em atenção a segurança da circulação rodoviária. Mas agora, enfim, por parte agora clubes, temos. Este contrato reduz substancialmente? Sim, temos que considerar que não é o suficiente? Devo dizer, Inês, que faça aquilo que era a política da Câmara quando eu tive essa responsabilidade, isto é um aumento brutal de grandes painéis publicitários, sem a mesma exigência em relação às precauções relativamente àquilo que estavam a dizer, de distrair, por exemplo, os condutores. Eu lembro que se tinha atenção às cores que eram utilizadas, ao número de palavras que eram utilizadas nos painéis para evitar que muito tempo desviasse a atenção. Temos o do Corte Enfim, Inglês, que já vem precisamente. Portanto, a primeira nota, há excesso de publicidade na cidade. Segunda nota, este processo começou mal, manifestamente. Para quem, como eu, acha que há excesso de publicidade, começou mal quando o concurso previu este número de suportes publicitários. Houve este problema da providência cautelar, que ainda bem que se resolveu com um acordo, porque senão, provavelmente, tínhamos obras a meio na cidade de Lisboa durante não sei quanto tempo à espera de decisão, e portanto ainda bem que houve um acordo, ainda bem que se reduziram as áreas máximas dos painéis publicitários. Se reduziram, e, portanto, António? As áreas máximas. Não se reduziu. Aquele painel de 100 metros quadrados vai para outro sítio. Sim, se... mas as áreas em geral reduziu-se. Não, retiraram-se um exemplo do sítio concreto da segunda circular, que tinha um painel de 100 metros quadrados. Mas esse painel vai ser localizado noutro sítio. Que vai ter no mesmo sítio um de 22 metros quadrados. Certo, mas portanto, a redução nesse sítio significa um aumento do local. Sim, porque a Câmara está limitada a ter que conceder autorização para entre este 2.500 a 3.000 metros quadrados. 2.500 a 3.000 metros quadrados, certo, de grandes painéis. Certo. E, portanto, é um excesso. Tem 200, é um excesso, tem que se remediar. Tem que se remediar, mas eu acho que as coisas começaram mal. E é bom que todos assumam as suas responsabilidades. O contrato foi aprovado, o concurso foi lançado em 2018, creio. O contrato foi aprovado em 2022 pelo PSD, pelo CDS, pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, todos devem assumir alguma responsabilidade na condução e no acompanhamento deste processo. António, e no acompanhamento deste processo. Concurso, e se houve problemas... Este caderno encara se promete para e se houve problemas, contrato. E se houve problemas no acompanhamento deste processo, como manifestamente... Para terminar, António, em só alguns não casos, ir ao próximo tema. Eu acho que quem está na Câmara devia ter tido atempadamente essa atenção e não teve. E, portanto, entretanto, mais uma nota, há uma auditoria, julgo que estará em curso, foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal para verificar das regras e das de segurança da colocação dos painéis e se todas as entidades foram ouvidas, e ainda bem, e isso é bom que seja também esclarecido. Agora, a nota que eu quero deixar, final, para além da primeira, de excesso de publicidade, é a Câmara está a resolver os problemas. Dirão, devia ter prevenido e devia ter acompanhado de outra forma. Bom, isso remete para outra questão. Há problemas de fiscalização na Câmara em muitas áreas e há muitos anos. Há, manifestamente, escassez de fiscais na Câmara Municipal e isso também justifica, pelo menos parcialmente, algum acompanhamento que não foi tão efetivo quanto devia ser Só esclarecer uma coisa. Lote 2, o novo concessionário obriga-se a instalar um número de painéis digitais de grandes formatos não superior a 125 e que no seu conjunto compreenda uma área total de faces publicitárias entre 2.500 e 3.000 metros. Portanto, eu estou correto. Podem ter duas faces. Eu estou correto. São 125 no máximo. Muito bem. Bom, vamos agora falar do... Dá 250. Da aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa. Que, aliás, é o que está instalado na cidade. Atenção, vamos mudar de tema. A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a versão final do plano de urbanização do Vale de Santo António. É uma área com 48 hectares, onde se prevê a construção de 2.400 fogos para arrendamento acessível. Agora têm muito poucos minutos cada um. Talvez a Ana Jara tenha mais uns minutinhos, porque é quem sabe mais disto. Ana, vou começar por si. Por isso é que há bocadinho queria ouvir então, primeiro a Ana, para depois não ser... Vou começar por dizer onde é o Vale de Santo António. Sim, é a Avenida Mãozinho de Albuquerque, por trás da Praça Paiva Conceiro. Paiva Conceiro, sim. E entre Paiva Conceiro. Depois Paiva Conceiro e depois é que é aquele viaduto e que é embaixo, portanto, é um vale. Passa por cima da linha do comboio. Exatamente. Pronto, é um terreno que tem 94% de propriedade municipal e, portanto, esta será a maior operação de construção pública que irá consolidar esta área, mas é a maior de Lisboa nesta última década, certamente. E, portanto, eu queria só focar... O que é que se vai fazer ali, finalmente? Isto já se fala, aquele terreno está tipo abandonado, não é? Aquele terreno tem lá coisas a acontecer há muitos anos. Portanto, tem um clube, o Clube Oriental, tem uma série de oficinas, enfim, ocupações que são mais vulneráveis e mais temporárias, mas que cristalizaram ali um uso daquele território durante muitas décadas e, portanto, nós, da nossa parte do PCP, CDU, saudamos que se faça um planeamento daquela zona e com propósito público. Essa foi sempre a nossa preocupação e, portanto, só para dizer aquilo que vai ser feito em traços gerais, vai ser feita a habitação, 2.400 habitações dá a área de construção que ali temos, digo eu, porque é público e é bom que as pessoas entendam isso, e depois temos um grande parque verde e alguns equipamentos desportivos que ainda estão por ser finalizado, concretizado o desporto a que vão ser dedicados. Em frente a este terreno, do outro lado da rua, é um bairro municipal também, não é? É um bairro municipal. É um bairro não municipal. Não é municipal, é uma cooperativa. Portanto, fica em frente a essa cooperativa, vai ficar este... Sim, Cooperativa Sonho de Abril. Sim, penso que é. Este plano, aquilo que é a grande preocupação do PCP é que estas 2.400 habitações sejam destinadas à habitação à renda acessível, que é uma coisa pela qual lutámos e a qual se deve, de facto, haver documentos que foram aprovados pela Câmara, com os votos de todos, menos PSD e CDS, diga-se, de que esta habitação vá para renda acessível na sua totalidade. Pronto, tendo o PSD e CDS responsabilidades neste momento na execução deste plano, pelo menos no seu lançamento, vamos ver nos próximos mandatos como será. A questão não nos preocupa, mas a cidade tem muitos anos, este plano tem uma concretização a 12 anos e, portanto, temos... E já há muito tempo que se fala aqui, de fazer qualquer temos coisa aqui ali, um belo pedaço de cidade para ser concretizado nos próximos mandatos. António Proa, um minuto. Muito bem, muito brevemente. Um minuto agora a cada um. Para dizer rapidamente o seguinte, ainda bem... Finalmente temos uma visão e um plano para, ali, para concreto, não é? Concretizar numa área tão significativa da cidade, como foi dito, quase 50 hectares, com tanto potencial de construção de habitação, e isso é muito importante quando escasseia tanta habitação em Lisboa. Mas quero dizer o seguinte, ainda bem que agora o fazemos. Agora, este plano de urbanização, o anterior, estava em vigor desde 2012, teve zero de execução e foram precisos mais de 10 anos para que se encontrasse uma solução que viabilizasse a concretização de tudo aquilo que se quer concretizar. Demorou tempo demais e finalmente ele foi aprovado agora e agora, durante 12 anos, vamos estar atentos à sua execução. Vamos ver. Inês Drummond. Um minutinho. Estamos bem em cima do tempo. Esta decisão é muito relevante para a cidade, era uma área que precisava de ser trabalhada, ser devolvida à cidade e se começar ali a construir o que é necessário. Dizer que este processo começa todo em 2011, 2012, de facto, em 2021 são introduzidas alterações àquele plano inicial e, portanto, com mais espaços verdes e mais equipamentos na área verde. E isso é uma diferença grande em relação a 2011-2012. Agora, de 2021, portanto, esteve quase a ir à reunião de Câmara ainda no anterior mandato, mas já estávamos muito próximos das eleições, foi retirado, e agora quando regressa, regressa com ligeiras alterações, mas que, no todo, continua a ser importante. Só dizer-vos que, quando a proposta foi distribuída, a proposta previa que este plano, que vale 1.000 milhões de euros, quase, previa alienação de fogos para ser financiado. E, de imediato, o Partido Socialista contactou o Presidente da Câmara e lhe disse que isto era inaceitável e que não iria merecer, aliás, não, a nossa aprovação. Aliás, iríamos votar contra, porque não aceitávamos, numa altura de escassez de habitação, que se depreciasse aquilo que é o stock de terrenos municipais para a habitação, para poder financiar este plano. Houve uma alteração, o Presidente Carlos Moedas distribuiu uma nova proposta em que já afeta tudo a habitação acessível e, portanto, aí valorizámos positivamente. E quando dizem que o Partido Socialista é uma força de bloqueio, não. Nem sempre, não é? Nem sempre estamos, de facto, a construir melhor cidade e não estarmos a vender estes terrenos onde se podem construir hoje 2.400 fogos. Só uma nota muito breve. Para terminar, Inês, não temos tempo. A única coisa que lamentamos é que este plano não vai construir nenhuma casa antes de 5 anos e em 10 anos, portanto, ao fim de 5 anos só podemos ter 400 casas e ao fim de 10, 1.600 casas. Muito bem. E, portanto, esperamos que haja um novo impulso. Carlos, há só um minuto. É sempre bom ouvir o PS a assumir que tem que fazer alguma coisa após 14 anos de construir 17 casas por ano. Portanto, é bom que agora esteja diferente. É Municipal da Habitação, mas esse número é falso. Eu conheço há muitos anos, acho que quase desde miúdo aquela zona, já houve uma zona com barracas, depois foram saindo, e ficou sempre aquele espaço como expectante. E, portanto, a dizer também que o projeto que estava para ser implementado antes não o foi, porque não só o movimento de terras, o que implicava mover e pagar esse movimento de terras era tão grande que inviabilizava que ali se construísse alguma coisa. Isso foi corrigido. Alguém fizesse uma proposta concreta. Portanto, foi a construção e o plano adaptado mais àquele vale e àquele espaço que ali existe, e, portanto, vemos com muito bons olhos que finalmente se possa avançar para a construção daquilo. É pena que não tenha sido feito há mais tempo, senão estaríamos agora a inaugurar casas se o PS tivesse feito alguma coisa na sua altura. Ana Jara, vamos ao fado. Um fado de Ana Moura, em que uma mulher atravessa uma rua, como em tantos outros fados há mulheres que atravessam a rua. Esta é um fado, esta mulher é uma mulher do século XXI e lá vai ela, Ana Moura, a atravessar uma rua. Muito bem, Inês Drummond, muito obrigada por ter voltado ao fórum. Volto sempre quando substituir a Carla Madeira, é sempre bem-vinda. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete terça-feira às 11 da noite. Agora também nos ouvem no Porto. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa e o Porto já agora também é o nosso fado. Amália, Douro 91.0, Tejo 92.0, Sado 100.6. A música é o nosso fado. Chega ao fim da rua. Lá vai ela, lá vai ela. Lá vai ela pela rua. Enquanto espreitam pela janela, ela chega ao fim da rua. Grandes argolas nas orelhas, blimunda das sete luas. Porque para mim todas as ruas são passadeiras vermelhas. Crochete, camisa de homem, Jean Paul Gaultier. Tiro o alfinete, não espero que aprovem. E que tudo que visto é por amor, amor por mim. Se fantasiam, resisto, não